Mr. Music Man, may I have a fanfare, please? Aos sábados, entre o meio-dia e as 14h, na Rádio Universidade de Coimbra, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Gabrita. Matthew Melton e os seus Bare Wires, a excelente música que se faz pela cidade de São Francisco, é ainda o último trabalho, Seeking Love, editado através da Castleface Records, a editora de John Dwyer dos D.O.C.s, também uma outra grande banda dessa cidade da costa oeste dos Estados Unidos da América. O tema foi Nice to Know You e a dar a abertura a mais 2 horas de Orelha Extra. Olá! Depois do rock and roll de Bare Wires, Dove is a Weapon. Do projeto de Dave Ann, Larry McDonald e Ben Rogerson, estes três que fazem o núcleo principal, Dub is a Weapon, a banda que tão bem já acompanhou a lenda jamaicana Lee Scratch Perry. Novo álbum a ser editado para o mês que vem, chama-se Vaporized. Desta vez resolvemos dar destaque a Seven Doors. Início da primeira das duas partes de Orelha Extra com Fernando Cabrita. Também um norte-americano desaparecido durante a década de 70 na zona da cidade de Nashville. Primeiro álbum, UFO, Jim Sullivan. Edição de 2010 da Light in the Attic. And I found a magic man. I bought a pound of magic and I kinda dream and plan where you lay your hand. I found a magic man. Where it's at, Jerome? There I wanna go. Where is it's at, Jerome? just a town down there, if you're driving slow. Where it's at, Jerome. Em 1969, para Jim Sullivan, UFO, escutámos Highways e, anteriormente, o inevitável Jerome. Oh my gosh! Orelha extra, vemos com os ouvidos. You have no point. There is no need for the stars and the trees. I am alone, looking down through the clouds at your tiny town. You'll all miss me when I'm gone. It's in my arms now. Wisdom comes, money goes like rushes caught as the margin flows on my boat. Lost the oars, what's mine is gone, so I'll take yours. You'll all miss me, I'm with God. It's in my arms now. Broken hearts don't matter while I climb this ladder. We can walk on feather down. Em Itália, chamam-se The Caesareans. Novo trabalho, um EP, I'm With God. Foi precisamente esse tema que por aqui escutámos na apresentação dos The Caesareans. Yeah. Este homem é um autêntico polvo. Tem com certeza mais de 4 membros. Excelente baterista Zach Hill no seu último trabalho, Face That. Por aqui, desta vez, resolvemos destacar House of Gifts e, de forma alguma, também poderíamos esquecer o nosso velho conhecido Matt Cutler. É da eletrónica que mais gostamos, desde que há uns anos atrás tivemos contacto com esse inesquecível álbum Lumerians. Falamos, claro, de Lone. We'll be right back. música de Matt Cutler e o seu projeto Lone. O último trabalho, Emerald Fantasy Tracks. Este tema chama-se Aquamarine. Hello, from the House of Non-Representatives. Can't you see how it demands? Orelha Extra, spreading the gospel around here. You take the ability to talk for granted, don't you? And why shouldn't you? You talk every day of your life and you don't think much about it. But did you realize that millions of people suffer from voice problems? These millions can't take talking for granted. For them, to talk is a struggle. Do you have a voice like... Hello? Do you have a voice like... Hello? Do you have a voice like... Yeah. Mine? Do you have a voice like... As it is done. Do you have a voice like... Is it... Do you have a voice like... Mine? Do you have a voice like... Do you want a voice like mine? Do you want a voice like mine? Do you want a voice like Hitler? Is he? Do you want a... Do you want a voice like... With a voice like mine? What would you want a voice like? Do you want a voice? Do you want a voice like... What would you do with a voice like... What would you do? How would you survive? Would you seize me? Would you hide? Would you seize power? Would you dissect it? Ingest it? Roll it around on your tongue? And then what? And then what? And then what? Would it give you pleasure? Would it get you in? Would it take you away? Gently? With a light touch? Take it out. Take it away. Take it. How can you... Take it out. Take it away. Take it... Gently? With a light... Roll it around on your pleasure. And then what? And then what? And then what? And then what? And then what? And then what? For years, little or nothing could be done for many of these people. Doctors often resorted to surgery, whose results were difficult to predict. Today, however, there's been a new medical breakthrough in diagnosing and testing voice problems. With the ability to view vocal cords in action through the use of fiber optics, it is now possible for doctors to correct voice problems without surgery in 9 out of 10 cases. Amen, someone will go after ya. Close. Schoolyard, PS 384. I want to catch it, you him. 8:45 a.m. You're it. I'm going to catch you. You're it. Can I ask all of the teachers to kindly straighten out their lines? Where you are. I'd like to ask you to make sure that all of your students are facing the center of the yard. Will everybody kindly salute? Pledge. Justice for all. New York Stock Exchange, opening bell. This is the financial district, and every day, Monday through Friday, there are well over 450,000 people in this downtown area alone. On weekends, it's like a dead city. Dollar bunch on the rose, the dollar bunch. Street selling. Rose to red, violet to blue, she'll still love you. All over town. Only one dollar. Just $1. Especially today, not tomorrow. We don't know about tomorrow. $1. Today is tomorrow, and I'm selling for $1. Dollar on the top shelf the other side. Hold your pants up with style, just $1. Any belt this side of the racket, dollar ladies, check them out. Yeah, I'm on the block, Zed. My name is Watts, and I'm selling all kinds of socks to make your groove down on your feet. Hey, I got socks for your beautiful feet. I said, check them out without a doubt. Sorry, I got to shout. Sunglasses is what it's all about. As a rhyme, you can give me 50 dimes, and that's only $5. Sorry, I got to holler. But this is now on tape, and don't you hesitate, because if you don't get a pair of sunglasses, you'll never get a date. Tomorrow morning when you walk under the sun, you're gonna dig where I'm coming from. You can't go wrong for $1, it can't be there in no place else, only in New York City. Jesus is all the world to me, my friend in trial. I can't even tell you about it, except to say that I hear bananas blackening, tempers screeching, and feet in sponge tar that used to be the street. I can't even talk about it, except to say that a man in a God Loves You t-shirt slid past, and he had on argyle wool socks. Lord, we're dying. The last melting masses of us baking in the squealing boxes, breaking on the way down to the molten core. And then we harden up in the daily refrigeration, burn, melt, freeze. I smell sweet childhood Florida, Christmas vacation. I'm delirious with a dream of a tree, a wave, a 10-cent breeze in Michigan. Dead of summer, New York City. Sunburn index 9. I don't even want to think about it. É o destaque que iniciamos por aqui a semana passada, a revista norte-americana que existiu entre 1983 e 1993 e que dava destaque às artes vanguardistas criadas em Nova York e também em outras partes dos Estados Unidos da América e principalmente à música. Damos destaque à cassete que acompanhava o número 11, The Sound of Radio. Todos os números dessa revista vinham acompanhados por esse registro fonográfico. A revista intitulava-se Tell Us, The Audio Cassette Magazine. Desta vez escutámos Greg Whitehead, If a Voice Like, Then What, The New York IPS, New York City, 24 Hours in Public Places, um excerto, e terminamos com Marjorie Van Halteren, Dead of Summer, read by Russell Horion. Tell-us número 11, The Sound of Radio, para continuar ainda para a próxima emissão da Orelha Extra. A música essa agora pertence a Dustin O'Halloran. Thank you. saído na Fat Cat Records, We Move Lightly, Dustin Hohalran e Jessica Lee Mayfield, em novo trabalho com a produção de Dan Auerbach, Tell Me. We used to be my friend when I go in. raparigas jeitosas e de grande talento, o que mais se pode pedir. É o caso de Jessica Lee Mayfield no seu último trabalho, Tell Me, onde é bastante notória a produção de Dan Auerbach dos Black Keys. Ficamos com Our Hearts Are Wrong e Nervous Lonely Night. Thank you. Robert Pollard já escreveu mais de 1600 canções, onde 300 delas são excelentes. É obra e está de volta agora com um outro nome que fez parte dos bons velhos tempos dos Guided by Voices, The Gillard, com este projeto Life Guards, o novo álbum Waving at the Astronauts, e o tema foi Doing the Math. É o final da primeira das duas horas de Orelha Extra, canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita. Continuamos ainda com Mr. Pollard e, no caso, com os históricos Guided by Voices. É o álbum Triple Vinyl Live in Dayton, -6 degrees, o tema Game of Bricks. We'll be right back. All right. You know, it'd be a good time to say goodnight right now, but we don't do that. We play all fucking night. We play till you puke. We like to play till you puke. Mr. Music Man, may I have a fanfare, please? Aos sábados, entre as 0 e as 2 horas, na Rádio Kidsnet, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Gabrita. depois do excelente EP estreia que foi Burning Mirrors, aí está o primeiro álbum para os Lumerians, chama-se Transmillennia. No início desta segunda e última hora de Orelha Extra, Black Tusk. E não se esqueçam que hoje é dia de Espalha Brasas com Francisco Ribeiro, já daqui a bocado. O regresso de Kurt Vile. Kurt Vile, Smoke Ring for my Halo. Dois temas que rodaram por aqui ainda no início da segunda hora de Orelha Extra, Jesus Fever e In My Time. E temos muitas saudades dos australianos de Perth, The Drones, enquanto não regressam com um novo disco. O último, Havila, remonta já a 2008. Há sempre aqui lugar para o seu frontman, Garrett Lydiard. Trabalho a solo do ano passado na ATP. Strange Tourist. O tema que já soa, The Collaborator. We're at 1941, and army came and changed the names and finished all your fun. Well, who collaborate? It is an easy thing to do. And if fate was just a choice, well, who'd be on the side to lose? Swearing they did not know. I swear I did not know. Yeah, hindsight can be cruel sometimes. I swear I did not know. I was waiting in a restaurant where officers would eat, and my wife ran the hotel upstairs and she changed the dirty sheets. They treat us good, at least as well as you'd expect to be, and we just did what we were told to do and then go home and sleep. I swear we did not know. I swear we did not know. We did not have a crystal ball and had to bear alone. Before all the cards are dealt,

além dos italianos Calibro 35 da compilação Rare, A Blend of the Purest Soundtrack Themes, lados B e demos agora reeditadas neste disco, temas de filmes e também alguns originais do projeto italiano. Ficaram dois deles, Ines Uno, Si Farà del Male e Summertime Killer, no caso a Alternative Take, os Calibro 35, rodarem por aqui, e o regresso do norte-americano Black Joe Lewis, que nos tinha dado o álbum estreia há dois anos atrás. Ele vem novamente acompanhado pelos Honey Bears. Esse disco estreia tinha sido produzido por Jimmy Eno, o excelente baterista do Spoon, tal como este novo agora, que se chama Scandalous. Black Joe Lewis and the Honey Bears. Mais um excelente nome, um nome para a nova soul e lentamente a construir uma boa carreira. Black Joe Lewis and the Honey Bears, novo trabalho, Scandalous, o tema foi Booty City. E de regresso, Francisco Ribeiro com o Espalha Brasas. In case of a nuclear attack, the protection of records is essential if this country is to carry on its economy and maintain our way of life. Espalha Brasas, uma rubrica mensal da Orelha Extra sobre garage, punk, psicadélica e outras formas estranhas do prazer musical da atualidade. Buzz. viagem hoje é extensa e em relação às outras edições, nunca o título desta rúbrica esteve tão apropriado à sua gênese. Muitos poderão já ter escutado o nome de Voodoo Rhyme Records, mas de certeza que a maioria não sabe do que se trata. Estou a falar de uma editora sediada na Suíça que nos tem oferecido desde 1992 o melhor que existe em tão variados estilos musicais. E quando falo de estilos variados, nem vos passa pela cabeça o quão variados eles são. Essa variedade é agora apresentada em A Record to Ruin Any Party Volume 3, um disco que celebra mais uma vez a forma como esta editora manteve a qualidade musical durante estes anos. A abrangência sonora vai desde o blues, muito marcado pelo thrash, passando pelo boogie, pelo cajun, pela música de funerais, pelo garage mais beat e muitas outras formas estranhas de celebrar a boa habilidade que se entende pela instrumentação variada e parafernália sonora. E esta compilação demonstra quanto esta editora foi e continua a ser importante no panorama musical, muito esquecido, mais do que isso até marginalizado. A variedade musical atrás referida é vasta e passou por bandas como King Cannon and Shrines, os Dead Brothers e ainda os Guilty Arts, para falar naqueles mais conhecidos, pois são 21 os temas aqui presentes e os atrás referidos não são maiores que o One Man Band John Shuley, os italianos escuros Movie Star Junkies e, claro, os projetos representados pelo homem por detrás da editora, Reverend Beatman, e ainda os The Monsters, que ao fim e ao cabo deram origem à editora. Não querendo destacar nenhum dos grupos presentes na compilação A Record to Ruin Any Party Volume 3, pois estou a falar de história e todas as bandas presentes fazem parte dela, a minha escolha recaiu, e é óbvia a escolha, em Reverend Beatman. Fiquem então com o tema Jesus Christ. Take a step to the left. Now do the Jesus Christ. case of a nuclear attack, the protection of records is essential if this country is to carry on its economy and maintain our way of life. Espalha Brasas, uma rúbrica mensal da Orelha Extra sobre garage, punk, psicadélica e outras formas estranhas do prazer musical da atualidade. E foi mais um excelente Espalha Brasas com Francisco Ribeiro, desta vez o destaque para a compilação da Voodoo Rhythm, a fantástica editora suíça, A Record to Ruin Any Party, o volume 3, e de lá ouvimos precisamente o fundador da editora, Reverend Beatman. É a Orelha Extra, canal auditivo suplementar, com Fernando Cabrita, à sexta-feira à noite, no Brasil, Rádio UFSCar em São Carlos, 95.3 FM e radio.ufscar.br. Depois, ao sábado, em Portugal, Rádio Online Kitsnet, wix.com/kitsnet/rádio, de sexta para sábado, mais propriamente, à meia-noite. Depois, ao meio-dia, RUC 107.9, RUC.pt, 19 horas, Rua 102.7, Rua.pt, e ao final já do dia de sábado, 21 horas, na Rádio Castrense, 93.0, Rádio Castrense. .net. Continuamos com o último trabalho para os Beats Fáceis, What a Pleasure. This is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Yes. 2 horas na Orelha Extra de hoje com a música de amanhã. Welcome to the future. Thank you. and the breaking of the dawn. Sweat and mattress coils tightening. Corners of the room are brightening. Uninhibited me. Nas emissões anteriores a esta, temos destacado o EP Panoptic Mirror Maze dos Brown Recluse e a partir de hoje chegou a vez do álbum estreia Evening Tapestry. Já ouvimos Impressions of a City Morning e saltamos para Summer Showers, Brown Recluse. Summer Showers. long may he live, long may his children drift through the wind. To think is a sin, to think is a sin. Long may his world never begin. Fantástico este No Words / No Thoughts, é o tema abertura para o álbum que marcou o regresso dos Swans, My Father Will Guide Me Up a Rope to the Sky. E são as despedidas de mais duas horas de Orelha Extra, canal auditivo suplementar. Já sabem que o podcast desta emissão e das anteriores irá estar em www.orelhaextra.com. Até ao fim, Island Jewel, do álbum tributo a Loretta Lynn, essa grande senhora da country norte-americana, Butcher Holler, a tribute to Loretta Lynn. Adiós, fiquem bem. Well, you thought I'd be waiting up when you came home last night. You'd been out with all the boys and you ended up half tied. But liquor and love, it just don't mix. Leave the bottle or me behind. And don't come home a-drinking with loving on your mind. No, don't come home a-drinking with loving on your mind. Just stay out there on the town and see what you can find. 'Cause if you want that kind of love, then you don't need none of mine. Don't come home a-drinking with loving on your mind. You never take me anywhere because you're always gone. Many a night I've laid awake and cried here all along. And you come in kissing on me, it happens every time. And don't come home a-drinking with loving on your mind. No, don't come home a-drinking with loving on your mind. Cause if you want that kind of love, well, you don't need none of mine. And don't come home a-drinking with loving on your mind. No, don't come home a-drinking with loving on your dead. I'm a-talking to him now. Who says God is dead? He's with us all right now. He knows every move that you make. He knows every time you make a mistake. The rumor has been spread. Who says God is dead? Not so. I've got my Savior by the hand. Please lead instead. He's a-watching you right now. Who says God is dead? He's a-reaching for you now. If I were you, I'd kneel and pray, 'cause we're not promised one more day. Remember, blood was shed. Who says God is dead?